só existe corrupção. O homem em desespero não tem paz no coração. Crianças vivem nas ruas pedindo um pedaço de pão. O homem sem Deus.